dos ladrão. Aqui o banguelo que agora é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o banguelo que agora é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o banguelo que agora é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. De semana é de lei, curti o baile, eu sei. Já me arrumei, ok. Meu nome é Gás, vazei. Liga os moleque que tem rap na veia. Liga as doninha que a house tá cheia. Todo mundo agitando e curtindo o som. Eu gosto é disso aqui, aqui pra mim tá bom. Trampei a semana inteira e a grana tá na carteira. Traz o whisky Red Bull pra esquecer as canseiras. E hoje a noite promete, as tela vista, estresse. Se render, eu sei, só volto depois das sete. Não vou ficar pra trás, sei que ainda tem mais. Já sei como é que se faz, demorou, subiu o gás, ha! Vou que vou jogar um caô, se ela cair, aí demorou, né não? Acho que a ideia constou, falou. Aí mano, tô saindo fora, falou. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Firmeza total, salve aí pra geral. Malandro, maloqueiro, ladrão e vagal. Tamo junto é mal, as vagabas adianta. Na house dos ladrão, te chavando dos cana. O rap estralando e a cerveja gelada. A ideia rolando, nós vira as madrugada. Aqui não dá nada, é só firma conceito. Te apresento minha quadrilha, sou favela, sou preto. Reitão de se canta, tamo junto nativa. Então liga os moleque do Verdade Positiva. Alô? Firmeza parceira e trutão. Olha, olha, PI, hoje é nós na função. Demorou de constar, hoje a house tá banda. Nós já tá no peão, que a quebrada tá pampa. Já barreta, cordão, calça afogado, esparrado. Fazer o que nós é assim, meio estrignado. Constar, irmão da Ceilândia, Vicente, Pini, Samamba. Estrutural, Planaltina, só os monstrão que comanda. Lealdade faz parte, a noite tá começando. Só os farol xenon e as naves já tá encostando. XT, papo tornado, até vizinho titã. Corsa, palio, golfão, Peugeot e hasta sedã. Só trutão do meu conceito, 33 tá mal pesado. Vou ligar pra aquelas donas que hoje a festa é no barraco. Então já pega a massa e põe pra de chavar. E guarda minha quadrada lá no canto do sofá. Também pega a escama que tá no mocozinho. Tipo 200 grame mais 50 do verde. Dá um salve no DJ e rola aquela pros ladrão. Que aqui o bang é louco e a goma é função. Goma é função, goma é função, goma é função. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal bloqueado na house dos ladrão. Aqui o bang é louco e a goma é função. Anal.